faces de linho doce com que me cobri e adormeço. O pássaro que cantando fosse procura do vento com que estremeço. Como se fosses na manhã silente, cristal soprado na noite fria, o borda neve luz transparente, como que o teu rosto inaugura o dia. De linho doce com que me cobri e adormeço. O pássaro que cantando fosse árvore de vento com que estremeço. Como se fosses na manhã silente, cristal soprado na noite fria, o ar de neve luz transparente, como que o teu rosto inaugura o dia.